5809, torre 1918, decimal 6. 186, boa. Salvador, boa noite, objeto 5808, estabilizado. 5808, continua aproximação, guarde autorização de pouso. Continua, aguarde. 509 livre pouso, 100 graus, 109. Livre pouso, 5809. 074, decola ao 00, 0200, controle 119, decimal 35. Cadastro 360, saída Árvore Elétrica. 360, Árvore Elétrica, gol 1074. Zero 09, solo 02, táxi à direita, Alfa e Índia. Começa Alfa e Juliette até o portão 10 na minha escuta. Alfa e Juliette até o 10 na sua escuta. Autoridade LS 5796. Livre LS, reporta estabilizado o Web 5796. Reporta estabilizado, 5796. chama Lote 5716. Lote 5716, chama Torre 119, décimo 6. 26. 716, final da 190, vai estar gravado. Sete ciente, avistado, livre pouso, vento 100 graus, 109, pista 90. Livre pouso, 5-7-9-6. Uno 074, chama Recife 1-288, Alterra 260. 288-260, boa, 1074, boa. Sete solo aos 11, livre à direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, né, me escuta. Alfa, a Juliette, antes da escuta, 5-7-9-6. Alfa antes da Juliette, 27 no meio. Autorizado o ingresso à esquerda na Juliette para o portão 4. Portão 4, 27 no meio. Por gentileza, identifique e desça para 2000 na chegada. Controle Salvador, TAM 3600, traçado. Controle Salvador, TAM 3600, traçado. 3600, boa noite, identifique, desça para o 050. 050, 3600. Affirmative. You're clear to push and start approach to taxi. Lá Pesulo 10 é da El, Leda e depois posição Bridge. Obrigado. Posição 9829, por gentileza, identifique, deixa 060 na chegada. Desce para 2000 livre LS, em forma estabilizada. 2000 livre LS, mar estabilizado, 3600. Reduza para 2009. Já mantendo, 200. Que identifique, desça para 2000 na chegada. Estimando, para 050. Abissa, voe na proa de Duna, desce para 2000 e forma estabilizada. Proa de Duna, desce para 2000 e forma estabilizada, 982. Web 5827, na escuta para a cópia completa da autorização? Positivo, né? Ok, Web 5827, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, inicialmente pela Alfa Zulu 10. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El, Leda, Bride. O transponder é 5510, controle em 119, decimal 35, cotejo. Autorizado Galeão 360. Vento Zulu 10, decola a pista 10 com a direita, perfil da Dael, Leda, pode brilho. 5510, transponder, 0935, controle, 5827 também. Corto da Jet, correto, chama para acionamento, portão 4. Chama lá no 4, obrigado. Tá me dizendo, 6250. Oi, 18612. Obrigado. O 00 em campo estabilizado. Reportarei, 00. Salvador, esse é 6258. Boa noite, repórter passando externo, visual baixado travado. Reportará. Report Cruzeiro 2-0, taxi approved by April 1, India and Alpha. Call me again on holding point when ready for takeoff. QNH1013. Externo, baixado e travado, chama a minha daí.